No caso fazem caso tocam, vamos fazer uma novidade. Vamos falar do mesmo trabalho duas vezes. Já há quase um ano falávamos aqui com o Projeto Fuga, na altura até a propósito do merecido reconhecimento que estava a ter, um álbum que estaria para sair, e na altura passámos vários demos de temas que agora, já quando o CD está para ser vendido, têm versões algo diferentes. Recordo-me na altura já do JP Simões, apresentámos aqui duas versões de um mesmo tema. Mas a propósito do Projeto Fuga, temos novamente connosco o Pedro, que tem o estúdio Fuga e que curiosamente lança então aqui o 01, quando na altura lhe havíamos até dado por sugestão o nome Evasão. 01 dá a ideia de continuidade, é assim mesmo, Pedro? Antes mais, boa tarde. Sim, boa tarde. Portanto, 01 para haver continuidade, portanto é a coleção número 1 do projeto, não é? Ou seja, as coordenadas no 02 poderão ser diferentes e poderão ser também, não tem que seguir uma linha contínua, não é? Pode-se fechar aqui um ciclo com o 01 e começar outro com o 02. Portanto, esta coleção de temas, achamos todos por bem ser a primeira aventura, não é? da Fuga. Este nome, número 01, isto foi apresentado aos seus parceiros de aventura, foi negociado, digamos assim, não? Sim, claro. Uhum. Foi uma decisão tomada em quase consensual, não é? Sim, exatamente. Ora bem, para os ouvintes mais atentos, recordam-se que Pedro Pereira nos esteve aqui a falar dos vários convidados que teve, e há pouco dizia que pode ter um outro norte para o 02, e a realidade é que neste 01 vai buscar participações a norte, a sul, a este e a oeste, vai ao Brasil, vai à África, procura-os um pouco aqui por todo lado em Portugal. E, no entanto, na altura ainda havia temas que nós não conhecemos e participações, uhum, também que apareceram mais tarde. Uhum. Aparece aqui com o Dacon Baby, de Angel Air, julgo que na altura já era a versão final que ficou. E aparece com temas que nos podem indicar aqui que participações foi buscar mais ainda, já depois temos falado. Uma vez que, na altura, a última participação que tivemos acesso foi com a Nena dos Azeitonas. Sim. Penso que foi só com o Adolfo. Uhum. Penso que nessa altura, se falarmos antes de dezembro... Exatamente. Portanto, quando nós enviámos os temas a concurso para o prémio da edição da SPA Antena 3, já tínhamos fechado todos os temas... inclusivamente com o Adolfo, isso foi em dezembro, e depois o prémio foi anunciado em janeiro. Portanto, já estava o ramalhete composto, não é? A nível aqui dos convidados e dos próprios colaboradores enquanto músicos. Agora, os temas sofreram ligeiras alterações, fomos também a masterizá-los à Bélgica com uma senhora com renome na indústria musical mundial, e pronto, e ficou este objeto final que agora as pessoas podem conhecer a partir da próxima semana, e o disco irá sair na segunda-feira. Às vezes não é o bastante, às vezes é pior que eu sempre, às vezes é melhor que nunca, às vezes ninguém quase sente. Deixa a vontade, tudo pendente, nunca se sabe, aparece de repente. Sempre imenso, às vezes tão pouco, sempre tão perto. Às vezes tão solto, levo-te num só voo, contento-te, descontento, torno-te incandescente, se me quiseres sempre. Sempre, sempre pra mim. sempre é para quem sente. Bem, é precisamente com esta indicação do 01, que é um disco que vai estar à venda e que, ao que sabemos, já existe alguma expectativa, porque assim criou até o prémio que merecidamente ganhou. Neste momento, os nomes que têm, que alguns são sonantes, não é? Vai permitir também que o disco chegue mais facilmente ao público? Sim, as participações, JP Simões? Sim, eu penso que sim, o disco serve muito como uma montra de vários artistas nacionais, alguns se calhar já estariam no esquecimento, como a Ana Deus, por exemplo. Depois temos aqui uma cantautora interessante, que até acho que é do gosto aí do Pedro, não é? Uhum. Que é a Teresa Gabriel. Exatamente. Mesmo até tem muito boa memória, o Pedro. Tenho, não é? Ainda sou novo. Não, mas penso que serve de montra a nível de nomes mais conhecidos, outros também desconhecidos, mas acima de tudo queremos que as pessoas não vejam este disco como uma coletânea ou como uma compilação, não é? Portanto, ser um coletivo que serve um propósito, que tem uma identidade própria, e penso que esse é o maior desafio, é as pessoas verem isto como um disco de música nacional, sem grande pretensiosismo de querer mudar a forma de olhar para a música nacional, mas através das novas tecnologias, que também permitiram a que vários nomes que estão aqui colaborassem connosco, penso que é essa forma que é o futuro, esta partilha, porque surgiu de um projeto a solo, como tinha falado outra vez, mas é muito mais que isso, não é um projeto de uma só pessoa, não é? Está aqui muito trabalho envolvido e de parceria, não é? De colaboração e interação entre vários artistas. Aqui estão as minhas mãos, caminha pelas minhas linhas. Aqui está o meu olhar, caminha pelas minhas vias. Energia não mente. e escolhem como single de uma apresentação o hermeticamente fechado tema, precisamente com o Ana Deus. Ana Deus, que há pouco disse esquecida, mas vinha de Três Tiros Tigres, vinha de um dos Ban, e curiosamente tinha feito e teve connosco há pouco tempo o Paulo Praça, um excelente dueto também no álbum de estreia deste Cantor de Vila de Conde. Exatamente. Quem escolheu o tema? Foi o Pedro que escolheu como single? Foi naturalmente, foi proposto por várias pessoas, rádios, a nossa promotora, a Raquel Lins. Achámos que era um tema bonito para começar, não é? Porque eu acho que temos aqui alguns temas fortes, pelo menos uns 5, que dariam para single, mas achámos que este fazia sentido e optámos por este ser o primeiro, mas não foi também com nenhuma razão em especial, foi só porque achámos que é aquele tipo de tema que não é forte demais, mas que é agradável, não é? Que tem uma melodia interessante e até foi um tema que nasceu de um esboço, não foi um tema muito aperfeiçoado e muito arredondado. Foi sendo produzido e a Ana é que o levou para o sítio onde ele foi, né? Onde ele fugiu. Mas achamos que temos aqui vários temas fortes e não queremos também destacar muito os colaboradores, mas sim o todo, não é? Portanto, a Celina da Piedade não é mais que o GP Simões, ou a Fernanda não é mais que a Rosette. Penso que são universos paralelos que neste disco fazem uma linha contínua, não é? Para criar uma unidade, para criar um todo. Fechada a vácuo, sinto um vacilo. Meu choro é soro. Meu riso sintético. Com tudo fechado, nada pode entrar. Nem calor, nem frio, nem vento a soprar. Não vale forçar, abre docemente. Será que um dia alguém hermético, sintético, poético, magnético, coração. Ai, ai, ai. eclético, magnético, eclético, hermético. Tem essa vantagem de conseguir aqui fazer com estas pessoas todas um disco uniforme, portanto, ou seja, é um disco que se consegue ouvir do princípio ao fim. Uhum. Ou seja, sem haver grandes sobressaltos. Exatamente. Para ser uma viagem não muito conturbada, mas que fosse interessante, não é? Que tivesse alguma originalidade e que fosse passando por várias culturas. E também temos aqui gerações diferentes. Portanto, aqui não há um generation gap, não é? No próprio disco. E achamos que isso é que é interessante. Pessoas com muito mais experiência que eu, que uma Celina, a Celina é nova, por exemplo, e os Como próprios... Celina, devemos dizer que aos ouvintes, é uma pessoa que, entre outras coisas, participa com o Rodrigo Leão. Sim, exatamente. Ela já é colaboradora do Rodrigo há vários anos, e pronto, é uma pessoa extremamente bem disposta, gosta muito de colaborar, já tem colaborado em vários discos, tem estado agora também com a Mayra Andrade, fez aí a turnê a nível nacional e também tocou noutros países, mas pronto, é uma pessoa muito gentil e foi das primeiras colaborações a nível musical, a nível de músicos que tive ainda nos primórdios do Projeto Fuga. Já tinha este nome, não é? Mas eram poucas composições, eram os tais instrumentais que depois fui dando para as vozes completarem, não é? Os temas. Ora bem, este Projeto Fuga, podemos dizer que remonta já a 2005, até o início da produção deste projeto. Sim, 3 anos envolvidos, era isto que imaginava? Não imaginava que fosse dar a este disco, não é? Imaginava sim que poderia alterar com o colocar de uma voz, não é? Já que muda tudo num tema. Os temas inicialmente eram instrumentais, a maior parte foi até composta em 2004. O processo de produção e de gravação de instrumentos mais a sério foi em 2005. Como referiu, mas não é, é com agradável surpresa que a pessoa recebe o objeto final, não é? Porque foram vários anos, não é? À volta de 4, a trabalhar nos temas lentamente, os temas foram amadurecendo naturalmente. Eu também não fui pressionando muito os colaboradores, nem a nível de músicos, nem a nível de vozes, para ver mais ou menos onde é que este projeto ia dar, não é? E penso que o resultado agradou a mim e agora esperemos que agrade a outros. Acho que a música é isso, é comunicação, não é? Em qualquer tipo de arte, penso que a maior parte dos criadores ficam interessados em saber algum feedback da obra, e também foi por causa desse feedback que se foram introduzindo vozes. Caso contrário, seria uma viagem instrumental, porque era o que estava pensado para ser no início, não é? E depois virou outra coisa, não é? Levou para outros sítios e outros lugares que à partida não tinha sequer projetado, né, para o coletivo. Ora bem, há uma coisa que nós não referimos na altura, na nossa primeira conversa, que é o aspecto gráfico deste disco que não existia. Agora, o aspecto gráfico, eu tenho, sou sincero, tenho que lhe dar os parabéns. É dos discos mais bem conseguidos nos últimos tempos, quer o book interno, que tem o mais tipo variado de imagens, um tom de azul lindíssimo. Parabéns, não sei de quem foi a ideia, mas já nos vai dizer. Sim. Mas está fabuloso. Fabuloso mesmo, não tem outro nome. Ok. Eu também fiquei muito satisfeito, porque lá está, não foi uma coisa muito estudada e como disse, costumo dar liberdade às pessoas que colaboram comigo e isto aconteceu também a nível do design gráfico. Portanto, foi uma senhora chamada Alexandra Carvalho, ela costuma trabalhar mais em publicidade, mas também faz ilustrações para livros infantis e outras coisas, e achámos interessante. O convite até nasceu da Maria Pedro, que é a nossa principal autrista, não é? Que já tinha trabalhado com a Alexandra Carvalho, e portanto isto é uma técnica mista e tem aqui muito por onde se lhe pegue, não é? A nível de elementos gráficos e penso que hoje em dia é cada vez mais premente nós premiarmos a pessoa que compra um disco de música nacional com um objeto que saiba bem tocar e agarrar, não é? Porque por isso também pusemos uma ficha técnica mais detalhada, as próprias letras. Portanto, é quase um póster, não é? É isso. Aliás, a única pena que temos é que não seja maior, porque isto ficava bem algures aqui no nosso estúdio, pendurado, ficava lindíssimo. Sim, porque isto é, pronto, lá está, é feito à mão, não é? Não é uma coisa que envolva computadores e, portanto, é interessante que é uma técnica mista. Temos aqui, eu estou a olhar agora no momento aqui na capa, temos aquele objeto inicial, não é, que tem a chavinha. É com tinta da China, não é? E depois tem aqui umas aguadas mais a tirar para a aguarela, e é interessante porque é um os ouvintes que nos perdoem, não podemos descrever isto porque não tem descrição possível, mas é extremamente bonito e infelizmente também não temos imagem, mas para os ouvintes mais atentos e para aqueles que gostam de nos visitar na nossa página, aí encontrarão a capa do álbum, portanto iremos ter o cuidado de colocar para que saibam do que é que estamos a falar. Exato. Depois, no nosso também temos todas as partes das imagens também podem ver na parte do download do disco. Para ver as imagens não precisam fazer o download, basta clicar em cada uma na parte que diz download ou que diz loja, e têm lá a parte do grafismo, portanto assim ficam elucida melhor, não é? Os ouvintes. É que nós estamos a falar do disco que está à venda a partir desta semana, mas com o seguinte, é que antes disso ficou disponível na internet para compra. Exatamente. Achámos que faria sentido inaugurarmos o nosso site já com o disco, não é? Em formato não físico, mas como servindo de aperitivo para o que vem, não é? Para o próprio objeto físico. E hoje em dia há muita gente que se interessa por ter a parte mais dos ficheiros, tanto que há vários artistas que hoje em dia vendem pens, não é? com os próprios ficheiros, é uma coisa que já é um pouco frequente no estrangeiro, e mesmo até a nível de promoção já se costuma fazer uma coisa um pouco virtual, não é? Um pouco mais não físico. Mas pronto, eu acho que é sempre importante o objeto físico, eu pessoalmente prefiro, mas já que a internet também permitiu que o projeto Fuga se desenvolvesse enquanto coletivo e tivéssemos tantas colaborações, principalmente as de fora, não é? Achamos que também devemos muito à cibernética, não é? E o MySpace, o portal MySpace, já na altura também tinha falado, acho que foi uma peça fundamental para ir mostrando e para haver um boca a boca de amigo para amigo, não é? Porque isto da música nacional somos meia dúzia, não é? Nada a ver. Um bocadinho mais. Os minutos passam sem pressa, as horas chegam na hora H. Tudo tem o seu tempo, hora para começar, hora para Ora bem, mas ainda pegando na questão deste disco e na questão de estar na internet disponível, ora nós temos de ser os nossos ouvintes, portanto estamos a gravar no dia 4, portanto uma semana antes do destaque, numa altura em que o disco vai estar à venda na próxima segunda-feira, digamos assim. Sim, sim. Tem neste momento, há 15 dias, pouco mais de 15 dias, o disco disponível para download. Tem algum feedback já desse período? Ou ainda é cedo? Sim, ainda é um pouco cedo, mas achamos que está a ser bastante positivo e temos tido um bom feedback a nível do próprio disco. Claro que temos maior ansiedade em que as pessoas possam conhecer o disco na versão física, não é? Porque aí tem acesso a outro tipo de conteúdo, mas achamos que é extremamente importante nesta primeira fase termos tido uma pré-escuta, não é? Para o próprio disco, e também está um preço simbólico em relação a lojas como iTunes, está, pusemos a €4,99, portanto achamos que é mais aliciante, falando nesse tipo de edição, não é? Da edição não física e da edição por download. Eu continuo a gostar muito do disco, portanto, do disco formato de ter. Sim. E este então, como disse muito bem, com este aspecto gráfico, mais apelativo se torna. Curiosamente, ainda tem aqui, a propósito da Valsa do Vento, uma cornucópiazinha à entrada, onde se lê o "Eu vou indo, indo e vindo, no vai e volta". É a nossa faixa escondida. Para quem estiver atento, portanto, o disco tem, aqui na capa atrás, tem 12, mas na realidade temos uma faixa bónus com a Ana Deus, que chamámos a Valsa do Vento, isto não é uma valsa, que é para fechar o ciclo da viagem. Achámos por bem aproveitar o próprio poema que a Maria Pedro fez para a Valsa do Vento. Ela sentiu necessidade de criar um poema que recriasse mais ou menos algum pouco infantil, um balouço, o movimento, não é? O girar num balouço e a forma como a vida vai indo e vindo, não é? E pensamos que essa foi a melhor forma de fecharmos o disco. Tínhamos esse pequenino tema enquanto introdução da valsa, mas entretanto depois virou o último tema. Portanto, não uma introdução, mas um pós-lúdio, digamos assim, para encerrar o próprio disco e todos os temas, não é? Eu vou indo, indo e vindo, no vai e volta. Eu vou-me rindo, eu vou-me rindo, eu vou-me rindo. Vou pelo na valsa do vento, deixo-me levar. A vida é um balanço, eu em cima a voar, em cima a voar. Eu vou indo e vindo, no vai e volta, deixo-me levar. E vou-me rindo, em cima a voar. A vida é um balanço. Neste momento, e à posteriori da primeira conversa que tivemos, e pegando agora já no disco, podemos dizer que temos perante, tendo em conta o espírito das letras, a maneira como é concebido o próprio layout do disco, que estamos perante um disco conceptual, portanto, um disco que tem um tema por baixo. Sim, é um pouco conceptual, falou um pouco das viagens, dos percursos enquanto pessoas, não é? Podemos também ver cada tema como se fosse um personagem, não é? Já que temos várias vozes, quase uma mini ópera pop, não é? E é interessante que nos temas que os próprios cantores disponibilizaram a fazer a letra, como é o caso do GP, da Teresa e do Adolfo, uhum. Vemos aí a persona, não é? A vir mais ao de cima. E tanto que o de Fugida, não sei se já tinha dito, que é uma história real, não é? Uhum. Fala sobre uma amiga do próprio GP Simões, e portanto é interessante quando faço o convite haver também essa disponibilidade, não só de interpretar o tema à maneira que eles querem, porque dei total liberdade, não impus nenhuma fórmula para eles. Incluírem-se aqui, eles próprios tiveram a inteligência de criar personagens e também de criar a própria letra, tanto que a Teresa Gabriel é das primeiras incursões que faz em português, porque ela é uma cantautora, uhum. Tem temas lindíssimos, mas costuma ser mais em inglês. Ela expressa-se bem, né, nessa língua, não é? Outra noite, sempre o mesmo par, ela vai. Já fora de si, morde os homens, beija espelhos, mostra o peito nu, murmura histórias dos dias de palco e esplendor, do amor perfeito que amou. E que contrafeito se for. Chora para fora no auge de um drama tenaz, que não vai ter cura nem paz. E ri quando o silêncio cai. Mas quem sabe se ela adormece cansada nos braços do amor, no fundo de um sonho qualquer. E quando amanhã insiste em chamar, ela já se foi num barco de luz na espuma. Estou de fugida, estou de partida, estou encantada, não falta nada. Aqui não vejo, aqui não escuto, aqui estou bem, mas não há ninguém? Porquê fugir? Porquê tão longe? Porquê assim? Ora bem, eu em termos de letras, os textos de Maria Pedro são muito bons. Eu gosto muito do verso em verso, em termos de letra. Uhum. Este é o nosso segundo tema ao vivo, é o tema que vamos agora tocar. O primeiro costuma ser Maracaturama e vamos continuar com esse tema. Achamos que é forte. E a Fernanda Takai, por acaso, vai lançar o disco dela a solo, que é em Portugal, que teve imenso, imenso sucesso no Brasil. Foi dos 10 mais do ano passado. Tanto que teve que ir para uma major, ela lançou aquilo independentemente, mas foi um sucesso enorme mesmo no Brasil, e ela agora vai lançar cá no dia 29, soube ontem, e recebi um e-mail dela ainda há pouco. Ela vem cá depois apresentar em janeiro, mas entretanto poderá vir com o Compacto Fu, porque estão em negociações, mas nada... Ainda não me revelaram nada, portanto também não posso revelar em primeira mão. A vantagem deste projeto também é que, acima de tudo, tu fez um conjunto grande de amigos. Sim, é interessante. Mesmo por isso é que eu achei que podia explorar este lado, mais da interação com os artistas e não me fechar tanto em mim e nas próprias composições, porque as composições nasceram soltas, sem qualquer pretensão de fazer parte de uma coleção de... Que estivesse num disco, não é? Como depois veio a acontecer, mas foi esse lado também emotivo e do estar com os próprios artistas e com os convidados que alguns não foi possível devido à distância, não é? Eu, por exemplo, com o Adolfo nunca estive, não é? Mas sei que é uma pessoa simpaticíssima e demonstrou isso com a prontidão que esteve em, concernente ao gravar, não é? Logo. Mas isso foi convite da Raquel Lins, que ouviu o tema, foi mesmo o último tema, penso que foi o último que houve essa colaboração, mas esse lado da amizade é interessante, porque agora o coletivo virou uma banda, não é? Temos estado a ensaiar para 11 datas, que temos maioritariamente FNACs, vamos fazer até ao dia 10 de agosto. Aí na Zona Norte vamos estar dia 18 em Coimbra, dia 19 temos duas datas, uma na Santa Catarina, às 17h, e depois à noite no Norte Shopping, e terminamos esse ciclo aí de FNACs do Norte em Braga, no dia 20. Pena não virem em Oliveira do Hospital, isso é que é pena. Tá. Não faltarão oportunidades, provavelmente, não é? Sim. Amor não lava, não. de dentro. Bem forte, bem lento, bem lento. Bem lento, vem apertada, vem sozinha, vem calada e bem calminha. Lava a alma bem lavadinha. Lava o amor. Não, o amor não lava, não. A tristeza lava e leva. A tristeza traz e molha. Ora bem, e agora tu com as participações, fica-nos essa pergunta: o que é Projeto Fogo ao Vivo? Ah, para além de que há uma outra pergunta, sim, que eu queria fazer: quem é Rosette? Que foi, é a única participação que não conheço. Não. Se calhar estou distraído, estou-me distraído, realmente. Claro, não. Então a Rosette é agora a nossa voz principal, não é? Uhum. Vamos ter, por exemplo, na festa de lançamento vamos ter alguns convidados que estão no disco, mas ao vivo torna-se impossível quando são em espaços pequenos, não é? Como é o caso dos espaços em que agora vamos tocar, uhum, mais concertos a nível promocional. Portanto, a Rosette esteve na primeira edição da Operação Triunfo na RTP1, e entretanto editou um disco a solo pela Sony, passou um bocadinho assim despercebido, foi com um produtor estrangeiro, e tem estado nos circuitos mais de jazz e tem feito várias colaborações a nível nacional e estrangeiro. E pronto, é a Rosette. É essa Rosette, agora sim, sim, agora percebido. Então, Rosette Caixinha. Agora sim podemos ir então fazer como vai ser ao vivo. Pronto, então ao vivo nós temos agora o núcleo base, que é o Milton Batera na bateria, o Vasco Teodoro na guitarra, temos agora também, entrou um baixista novo para o projeto, que é o Ricardo Moura, que vive em Coimbra, e que já tinha tocado com o Milton lá no Brasil. E temos a Rosette na voz, eu nos teclados, e ainda temos depois vários instrumentos que estão no disco que também vão estar ao vivo enquanto tocamos, porém sem os próprios instrumentistas, não é? Hoje as novas tecnologias já nos permitem ter esse tipo de espetáculo, e para também não ficar tão vazio, não é, os temas, porque alguns têm uma massa sonora grande. Achámos que queríamos ter uma coisa mais fiel ao disco e não tanto interpretações dos temas, ter a mesma estrutura que no disco, não é? Agora, quando for possível, iremos ter alguns dos convidados, não digo todos, mas gostaríamos de fazer alguns auditórios a nível nacional, já que temos uma rede boa de teatros. Achamos que é aquele tipo de projeto que pode amadurecer muito em palco e tornar-se ainda mais interessante que no disco. E penso que é por aí, é esse o futuro a curto prazo do projeto Fuga, é pisar mais palcos a nível nacional, e vamos ver, Agora sim, é trabalhar com, para com isto. Com este número de participações, todos os outros têm potencialmente a possibilidade de estarem abertos, não é? Por via das participações que tiveram. Esperemos que assim seja. Claro. Portanto, quem neste momento já consegue ver um vosso single deste álbum, um single e um videoclipe, o Hermeticamente Fechado, uma realização do Levi Fernandes, não é? Que também permite ilustrar melhor já este disco com um videoclipe que aliás está também acessível na nossa página. É, muito bem. Portanto, o videoclipe foi realizado por um amigo nosso, que é o Levi Fernandes. E tentámos mostrar um pouco o lado emotivo e o lado de perca que a própria letra fala, não é? Portanto, fala acerca de um personagem que tenta encontrar disponibilidade para amar, não é? Mas que continua hermeticamente fechado. Hermético, poético e patético, não é? Exatamente. É como ele sente, não é? Não se consegue trabalhar com esta temperatura no ar. Está bom é para ir até à praia. Ora bem, Pedro, olha, muito obrigado uma vez mais por ter tempo para estar connosco. Não. Nós é um disco que vamos recomendar para compra e já sabem que aos nossos ouvintes, quem puder estar, dia 18, segundo disse, em Coimbra, não é? Em que local? Sim, na FNAC. Dia 18 é na FNAC de Coimbra. Então pronto, já sei. Quem quiser ver o Pedro Pereira e os seus convidados é visitá-los, mas antes disso, e recomendo-vos verdadeiramente comprar este excelente disco. Que não só fica bem numa discoteca, fica também muito bem, naturalmente, numa qualquer discografia, porque o disco em termos gráficos está lindíssimo. Ok, obrigado. Pedro, obrigado por tudo e boa sorte para este 01 e que se não for antes, encontramos para um 02. Claro. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. Só quero estar.